Graça e paz, irmãos e irmãs, nós vamos dar continuidade às nossas devocionais, falando mais uma vez para você, você que pode ter contato com o blog no futuro e encontrar essas mensagens. Uma devocional é diferente de uma pregação onde nós pegamos um trecho da Bíblia e destacamos basicamente três pontos, dois, quatro, mas em média três pontos e ministramos sobre aqueles três pontos, mas não necessariamente lemos um capítulo inteiro. Também não é um estudo bíblico. Por quê? Não é um estudo bíblico, porque um estudo bíblico requer uma análise mais profunda, que leve em conta toda uma crítica literária, um estudo sobre o tempo, o momento em que foi escrito, a crítica da forma. Se é uma prosa ou uma poesia. Então, o estudo bíblico requer um aprofundamento. Uma devocional, não. Eu cito sempre o cenáculo. O cenáculo é um pequeno devocionário e que tem um tema, uma reflexão de 10 a 15 linhas. Depois um motivo de oração, e rapidamente você pode ler e ser edificado, e aquilo te abençoa por todo o dia e também para a vida. Eu cresci lendo o cenáculo que a minha mãe sempre foi assinante lá na igreja metodista no Brás, igreja que eu nasci. Mas há outros devocionários. Pão Diário é um devocionário. Há um devocionário da Rádio Transmundial. Há outros devocionários, claro. E o nosso devocionário, eu agradeço ao Senhor. Se há alguma coisa boa que nós realizamos, nós não realizamos sozinhos, porque bom é o Pai. Bom é o Pai das luzes. Certa vez, alguém chegou para Jesus, um jovem rico, chegou para Jesus e disse: Bom mestre. E Jesus lhe deu uma exortada, dizendo: Bom é o Pai. Quer dizer, dizendo: Eu não sou bom, bom é meu Pai. E estava aqui como ser humano. Não era o Filho de Deus somente que estava falando, era o homem, Jesus. E ele diz: Bom é o Pai. Então, se alguma coisa boa tem acontecido, aconteceu porque Deus é bom. E eu não posso dizer que não ocorreram coisas boas. O resultado disso, nós vimos num trabalho que começou há 6 anos e 2 meses, e o número de pessoas que foi aderindo, e não só aderindo, porque qualquer organização pode ter muitas pessoas. Eu sempre falo de um time de futebol, tem milhões e milhões de pessoas. E não por isso é exatamente a vontade de Deus. Não estou indo contra o lazer, não, mas não é a palavra de Deus. E um devocionário como esse, que tem tido o retorno que tem tido, o resultado que tem tido, as pessoas que nos procuram, pessoas que procuraram a missionária Vivian Lopes, o alcance em 20 países, eu tenho certeza que já passou disso. É uma obra boa do Pai, que tem nos edificado e edificado muitas pessoas. Eu já fiz o relatório e agora eu só vou fazer o relatório lá para o final de fevereiro ou final de março, tá bem? Então, somos gratos a Deus, estamos no 43º livro. Se você for no blog Logos 7, .blogspot.com, você vai encontrar um devocionário cheio, repleto de mensagens. Nisso nós nos diferenciamos de outros devocionários, porque a maioria dos outros devocionários trabalha com um texto do Antigo, depois outro do Novo, um pedaço de um livro, um pedacinho, um versículo do outro. Nesse devocionário, não. Nós estamos indo livro a livro e dentro dos livros, capítulo a capítulo. E por isso louvamos ao Senhor. Agora estamos no livro de Jó. Estamos no livro de Jó. E eu confesso a vocês, já falei para ela, mas que tem passado por lutas com a saúde também. O meu desejo de ouvir a palavra do Senhor através da pastora Margarete, que deve entrar com o livro de Mateus, e também, se a missionária Vivian, que já tem Apocalipse e Eclesiastes, quiser ministrar, vai ser uma bênção também. É muito bom nós ouvirmos outras pessoas que são. Que tem comunhão com Deus, que tem comunhão com Deus, ainda que passemos por lutas, por dificuldades, por enfermidades. Jó perdeu tudo, tudo, perdeu os filhos, perdeu os servos, perdeu animais, ao ponto de no capítulo 3 ele dizer que queria morrer. Até no capítulo 2 ele expressa o seu temor a Deus, mas no capítulo 3 ele se rende a um drama de desejar o fim da sua existência. Mas no capítulo 4 nós vamos já ouvir a reflexão de Elifaz, amigo de Jó. Espero que essa mensagem te edifique. Só para consolidar essa abertura, se você quiser ouvir mais algumas mensagens, você pode procurar no YouTube, YouTube, Pastor Sérgio Gama, Pastora Margarete Lavoura, e no blog logo7.blogspot.com, no WhatsApp, é esse número que você está recebendo, novo número. E o YouTube é Metanoia, Metanoia, Pastor Sérgio Gama, Pastora Margarete Lavoura. Pastor, o que é metanoia? Metanoia é um texto que é um termo grego que significa mudança de mente. Mas como é um termo grego, não é exatamente só mudança de mente, porque ali, durante 6 séculos aproximadamente, depois chega o Império Romano e as coisas vão mudando. Mas o legado dos gregos está até hoje. Não é mudança só da razão. Para os gregos, a mente era o centro de todas as coisas. Então, você pode tranquilamente aplicar mudança de mente, mudança de atitude, mudança de comportamento, todo um processo de mudança e por isso nós colocamos esse nome. Ok, depois desses minutos, Jó, capítulo 4. Jó, capítulo 4. Vamos ouvir o texto da palavra, a reflexão de Elifaz, amigo de Jó. Então Elifaz de Temã tomou a palavra que respondeu ao desabafo de Jó. Repito, que desabafo? Do capítulo 3, onde ele desejou a morte. E diz assim, versículo 2: Se alguém se aventurar a oferecer-te um conselho, ficarias ofendido? Todavia, quem pode conter as palavras? Tu tens ministrado sabedoria a muitos e tens encorajado a diversos braços desfalecidos. Tuas palavras têm sustentado os que cambaleavam e tens fortalecido os joelhos vacilantes. Contudo, agora chegou a tua vez de estar em dificuldade. Tu te perturbas e, ao seres provado, te desanimas. Acaso tua confiança não está alicerçada no temor a Deus e a tua esperança em teu procedimento irrepreensível? Então, irmãos, do versículo 1 ao versículo 6, há um elogio que ele faz a Jó. Ele diz: você tem encorajado as pessoas, os que estão cambaleando, você tem feito tudo isso, claro, com poder de Deus. Agora, ele diz, chegou a tua hora de receber um conselho. Por quê? Porque Jó perdeu tudo. Estava sendo provado com a permissão de Deus e Satanás estava vindo contra ele e devastando toda a sua vida, família e bens. É disso que se trata. Versículo 7. Pensa bem. Consegues recordar-te de algum inocente que tenha perecido? Soubeste que justos sofreram destruição? Pelo que tenho observado, eis minha experiência. Aqueles que cultivam o pecado e semeiam a impiedade são os mesmos que colhem tudo quanto há de mal. Preciso parar e te fazer um destaque. O livro foi escrito no período patriarcal, ou a história se refere ao período patriarcal, lá atrás. Pastor, que período patriarcal é esse? Você que é novato. Lembre de Abraão, tá bem? Nós podemos caracterizar o período patriarcal a partir de Abraão ou um pouco antes, outros patriarcas na história de Israel e ali no Oriente Médio, mas fundamentalmente para nós, o grande patriarca é Abraão. Depois seu filho Isaac, depois seu filho Jacó, que teve o seu nome trocado para Israel. Então, Abraão, Isaac e Israel. Eles estão trabalhando ainda com a ideia da causa e do efeito. Alguém cultivou o pecado, semeou a impiedade e colhe em tudo que há de mal. Eles ainda não estão trabalhando com a lei do puro e do impuro, que vai vir a partir de Moisés, com os mandamentos da Torá. E também, e isso vai se desenvolver até chegar na história de Jesus, e também não estão trabalhando exatamente com outros elementos teológicos, mas estão trabalhando com a lei da causa e do efeito. Semeou a impiedade, colheu o mal. Tá bem? Isto é uma verdade? Sim, é uma verdade parcial. É uma verdade parcial. Por que parcial? Porque eles ainda não tinham experimentado o que é a vida de Jesus. Jesus não semeou pecado, não semeou impiedade, mas colheu tudo quanto há de mal para nos salvar. E com a vida de Jesus de Nazaré, o Messias de Israel e Messias de toda a humanidade, nós vimos que homens de Deus, bom, os profetas no Antigo Testamento são um exemplo disso, depois Jesus, o maior exemplo disso, os apóstolos também não cultivaram pecado, não semearam impiedade, mas foram perseguidos por causa da justiça. Então, eles não conheciam nada disso. E por isso ele faz, trabalhando com a causa e efeito, vai chegar a uma conclusão. Se você está colhendo mal, é porque você semeou mal. Tá bem? Por isso que ela é parcial. Geralmente, a gente não diz que alguma coisa, principalmente a verdade, é parcial, porque ou as coisas são ou não são. Mas parcial aqui no sentido de que essa verdade toda que vai ser revelada ao longo dos séculos, eles ainda não dominavam, tá bem? Não conheciam. Ainda assim, ele faz, vai ser extremamente solidário e é um capítulo muito bonito. Diz assim no versículo 8, ele faz, né? Então, causa e efeito. Ele faz de Temã, cidade edomita, Edom, descendentes de o filho de Abraão, de Isaac, perdão, a Jacó. E a Esaú, Edom contava principalmente com a figura de Esaú, né? E só que como o período em que se narrou isso é anterior, então nós podemos caracterizar a cidade edomita, mas projetar, por isso eu disse no início da reflexão, projetar para o fato de que algumas coisas tenham sido anexadas a esse histórico patriarcal posteriormente. Posteriormente. E pois estude a questão de Edom, né? E Esaú e Edom. Afirmada por sua sabedoria. Você vai encontrar isso em Jeremias, capítulo 49, versículo 7. Todo Jeremias já está ministrado lá no blog. Esse é o primeiro dos três teólogos e amigos de Jó, que tentam ajudá-lo mediante a descoberta, irmãos, e correção de algum eventual erro ou pecado oculto. Olha, você não sabe, está oculto para você, mas você pecou em alguma coisa. E essa é a causa, e o efeito é o que você está passando. O problema dos amigos de Jó, irmãos, não se achava tanto no que sabiam, haja visto que as suas orientações doutrinárias têm elementos de verdade, ó, têm elementos. Então, não é toda a verdade, mas a verdade até o quanto eles sabiam, por isso parcial. Mais do que não sabiam. Isto é, ignoravam ainda o plano soberano de Deus operando em Jó como exemplo para a humanidade de todos os tempos. E eu digo glória a Deus. Ele faz, demonstra solicitude para com seu amigo. Ele faz, encoraja Jó a confiar que Deus se compadecerá dele. Por causa da sua vida piedosa. Olha, uma causa. Você tem uma vida piedosa, o efeito, Deus vai se compadecer de você. Ainda que Deus o esteja castigando no momento, certamente por alguma transgressão, essa é a ideia mais imediata deles, eles então consideram que há uma transgressão atrás do sofrimento de Jó. Enfim, a vida e a doutrina mística de Elifaz o levam a confrontar o pobre Jó com base apenas em sua experiência pessoal. Fala do que aprendeu em visões e sonhos e assevera que, sem exceção, aquele que semeia iniquidade colhe o mal. Eu já falei para você agora que isso não é sempre. Alguns que viveram o bem colheram o mal por causa da maldade dos homens, dos seres humanos. E alguém que viveu mal pode arrepender-se, ainda que como ladrão na cruz, no último segundo, e experimentar da graça salvadora de Deus. Mas eles, ainda como teólogos do período, estavam com essa ideia. Semeou a iniquidade, colheu o mal. É uma verdade, mas não toda a verdade. Ele faz disso de uma regra, faz disso uma regra geral, uma regra universal. E chega à conclusão que o sofrimento das pessoas na Terra é diretamente proporcional às suas práticas erradas ou más atitudes. Verdade, verdade, só que não verdade total ainda, demonstrando uma visão teológica limitada. Nesse caso, irmãos, limitada pela história da revelação. Só milênios depois, 2 milênios depois, tudo vai ficar claro a partir da vida de Jesus. E aí nós vamos entender todo o Antigo Testamento. Louvado seja Deus. Versículo 9 agora do capítulo 4. Ora, pelo sopro de Deus são destruídos, pelo vento de sua ira são aniquilados. Quem? Os que praticam o mal. Os leões podem rugir e rosnar muito alto, mas até mesmo os dentes dos leões mais jovens e fortes se quebram. Os leões mais velhos morrem por falta de presas para mastigar o alimento. E os filhotes da leoa peregrinam sem rumo. Olha que beleza de texto, né? De palavra e de texto, que belíssimo, belíssima forma de falar da vida. Disseram-me uma palavra em segredo, da qual os meus ouvidos perceberam o sussurro, em meio aos sonhos alarmantes da noite, quando cai sono profundo sobre os seres humanos, temor e tremor se apoderaram da minha alma, e fizeram estremecer todos os meus ossos. Um espírito, como um sopro, passou ante o meu rosto, e senti todos os pelos do meu corpo arrepiarem-se imediatamente. Nesse trecho, nós temos essa prosa falando dessa situação da vida humana, e que espetacular, e também espetacular é essa experiência sobrenatural, né? O espírito passando e o corpo se arrepiando. É todo arrepio, pastor, que é revelação? Não. Não, quase todos não. Você se arrepia por outras questões, mas há uma ou outra situação onde o Espírito de Deus se revela a você, pode ser em sonhos, pode ser em visões, e nessa hora você se sente extasiado. E ele aqui diz arrepiado, né? Você entra num êxtase por causa da presença de Deus. Versículo 16. Ele parou, mas não consegui identificá-lo. Quem parou? O Espírito. Um vulto se pôs diante dos meus olhos, em meio ao silêncio. Escutei uma voz suave que me indagava. Pode um ser mortal ser perfeitamente justo diante de Deus? Pode o ser humano se conservar puro em seus caminhos sob o olhar do Criador? Se Deus não deposita confiança em seus próprios servos, percebe-se erro em seus anjos e o julga por insensatez? Quanto mais aos que habitam em casas de barro, cuja fundação está no pó e são esmagados mais facilmente que uma traça. Então ele aqui considera que o ser humano não pode alcançar uma experiência de viver perfeitamente em justiça. Lhe faltava também ainda uma experiência que a reforma trouxe, uma palavra que a reforma, a partir de 1517, traz para nós, que é a busca da plena santidade. Ainda lhe faltava isso. Também no século, isso 16, mas no século 18, isso vai ficar explicitado através de um autor chamado John Wesley, para quem não conhece, e ele vai caracterizar essa perfeição, essa justiça diante de Deus, claro, como uma obra da graça, uma obra do Espírito Santo, mas dizendo que alguém pode chegar a amar Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. E isso seria o vínculo da perfeição. Mas é claro que você não vai cobrar isso de alguém que está 2000 anos, 2000 e tantos anos atrás do que eu estou dizendo. Nesse caso, 3.500, 3.800 anos. Você não pode cobrar isso. Então, se Deus não deposita confiança em seus próprios servos, percebe-se erro em seus anjos, e o julga por insensatez. Quanto mais aos que habitam em casas de barro, cuja fundação está no pó e são esmagados mais facilmente que uma traça. Entre o raiar do dia e o pôr do sol são exterminados, perecem para sempre, sem que sequer sejam notados. A vida dos seres humanos se acaba como uma tenda que desmancha ao simples arrancar de uma de suas cordas, e morremos sem termos conquistado a sabedoria. Essa também é uma verdade, porque ninguém pode experimentar toda a sabedoria que está em Deus. Em tese, não pode alcançar a plena santidade, em tese não pode alcançar a perfeição. É que depois da reforma isso foi configurado, a santidade, a perfeição, não exatamente como impecabilidade, sem pecado, repito, impecabilidade. A justiça, a santidade, a perfeição, então não é sinônimo de sem pecado, de impecabilidade, não. Eles nos explicam, a partir da reforma, que a plena santidade, a justiça e a perfeição referem-se a amar a Deus sobre todas as coisas, colocando Deus em primeiro lugar. Aliás, se ele não for o primeiro, não é mais nada, como diz um hino do Arautos do Rei. E amar ao próximo, ao ponto de dar a vida por ele, entregar parte do que é seu para ele, para ela, entregar a sua vida pelas pessoas, não se omitir de entregar o melhor para as pessoas, não se isentar de ajudar todos os seres humanos. Louvado seja Deus por essa reflexão que ele faz. Na primeira parte, então, você percebeu que ele avisa Jó: olha, você ajudou tantas pessoas, agora você precisa de ajuda. Na segunda parte do texto, ele vai dizer que tudo depende do sopro de Deus, e Deus pode destruir todas as coisas, construir e derrubar todas as coisas. E acontece com a vida humana como os leões, os jovens leões têm força e suficiente para buscar o seu alimento. Os leões mais velhos morrem por falta de presas. Então é muito interessante a forma como ele usa essa figura da linguagem. Numa terceira parte, ele reconhece experiências sobrenaturais através dos sonhos alarmantes da noite. Paulo vai dizer, quando tem a experiência de ser arrebatado ao terceiro céu, que ele não sabe se foi por sonho, por revelação, como se deu, mas o Espírito do Senhor paira sobre nós e revela a vontade de Deus. E a última parte trabalha com essa ideia: pode alguém alcançar a justiça, a santidade, a perfeição? E ele acha que não. E como eu disse a você, nós, já pós-reforma de Lutero, entendemos que sim. Para ser justo, antes de Lutero, muitos homens e mulheres de Deus, mesmo na Idade Média, poucos, também experimentavam essa ideia de que você pode separar-se totalmente para Deus. E conclui, na quinta parte, que ao raiar do dia e ao pôr do sol, tudo vai perecer para sempre. Os seres humanos também. A vida humana vai se acabar como uma tenda desmancha ao simples arrancar de uma das suas cordas e morremos sem termos conquistado a sabedoria aqui, sem ter conquistado a plena sabedoria. Espero que essa breve devocional fale ao seu coração e ilumine os seus olhos e que esse capítulo 4 explique mais sobre a vida de Jó, a experiência de Jó, e inspire você. Se você está passando por uma grande luta, uma grande tribulação, uma terrível enfermidade, uma terrível perda de pessoas que você amou, confie em Deus, que é soberano e que é suficientemente poderoso para consolar você, para levantar você e para fazer de você como um jovem leão, suficientemente apto para superar as dores e continuar a sua trajetória na vida. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, o poder do Espírito Santo de Deus seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, e assim permaneça hoje e eternamente. Amém, amém e amém.